Tecla CV Índio, ponte parada no 02895, legal no 0114. Espera Índia, o 2895014, 3295, um bom dia. Vitor, até a Delta já cruzou no zero, está na região de sobrevoo, na escuta permanente. Sim, tudo a Delta. Sim, cheque tambu, tambu índio. Siga Juliette Charlie, papá. Gente, Papá Romeu, Juliette, Charlie, Papá, mantenha-se em condições visuais, no corredor forte, reporte 2-0 milhas em Salvador. Do 1962, sem restrições, deixa para 2.000 pés. NH1014, linha MSX3 da pista 10, reposto estabilizado. 2.000, MSX3 da DL, reposto estabilizado, gol 1962. A linha decola, o TAM 3895. Roma 790, após a rolagem do Talim, mantenho no zero. Após a rolagem do Talim, mantenho no zero, Roma Delta, tá na minha escuta? Escuta, Delta. Vou deixar o senhor coordenado, comandante. Em caso de aproximação para a EMO Zero, vou pedir que o senhor voe para o litoral, próximo ali ao farol de Taboão, só para liberar o eixo na aproximação, ok? A próxima aeronave ainda está uns 5 minutos fora, eu só preciso que o senhor mantenha a minha escuta permanente. Está na escuta permanente, ciente, está aguardando instruções, ok? Obrigada, Vitor, da Delta. Gol 1556, chame Recife em 1251 na alterna 13325. 251-3325, bom dia, Gol 1556. Não copiei. O Força Aérea ponto 208 está na Gol, fazendo a pistola, previsão de 10 a 15 minutos. Ok, sim. Decolagem 190 graus, 89. Decolagem, Capiteiro 90, agora 790. Salvador opera em 119 decimal 35. Trata data na escuta? Escuta, Delta. Prossiga para o Itapuã, por gentileza. Tem uma aeronave da Gol em aproximação? Já está indo para Itapuã. Eu vim para o hotel Delta. Para sua frente. Mantendo no 1.500 pés no corredor. Papa Alfa 31. Uno 962, completa ILS X-Ray Fish 10, chama torre 198 decimal 95. 98, obrigado, boa tarde. Bravo, Alfa Bravo, Ilhéu para Vera Cruz, o senhor já está sobrevoando a área de Itaparica, praticamente é na vertical do aeródromo de Vera Cruz, confirme. Uno 790, decolou 04, controle 119.35. 19.35, bom dia. Uno 962, muito boa tarde, estou em contato visual, só tem livre pouso, pista 10, vento 160 graus com 99, altímetro 1014. Baixado e travado? Ativo, baixado e travado. Ativo, confirme o código estacionado, 0242. Check, estou em contato visual, pode manter a segurança presente posição e informa o tráfego aeronave. Toma na visual, Vitor. Já na visual agora na Vitor Hotel Delta. Gente. Antes de chamar de pouso. Para sua direita, no setor sul, aqui próximo ao farol de Itapuã, mantendo espera, ok? Não interfere com a sua aproximação. Quanto aqui, você fez quase parado com a espera coisa. Bravo, Alfa Bravo. Tango Índia da presente, faça um 360 pela esquerda, desça e mantenha 2.500 pés o eco Tango Índia. Controle, gol 790, livrando 3.500, bom dia. Controle, Papa Tango Índia, como é o Tango? Bank Romeu Tango, é o controle de Salvador, na escuta para vocês. Estava tentando contar, mas já presente estava congestionado. O Yankee como é o Tango, decolou de Serra Índia com Índia, para Serra Índia com Índia, local 0195. Está agora nas proximidades de Duna, mantendo 500 pés na sua escuta. Mantenha 500 pés sem interferir com a final do LS X-Ray Pista 10 na escuta permanente, Yang Romeu Tango. 10 na escuta sem interferência, Tango. Controle 1790, bom dia. O 1790 passando 4.600 pés na saída Puca, Vila Ascensão 370, sob vigilância. 370, pode falar na Caju? Guarda de coordenação, 1790. Entendeu o que está autorizando, é isso? Diretivo, aguarde em coordenação com o Centro Recife. Ah, ok, estou aguardando, obrigado. Eco Delta Fox está presente, voe direto rotatória, Eco Delta Fox. Pedido, voe direto rotatória para o Eco Delta Fox. Afirmativo. Livre a frequência, bravo, Alfa Bravo. Romeu, Força Aérea 4208, solicito regresso via Alfa. Gente, táxi via Alfa, coordenante da Fox, através da Fox, Força Aérea 7208. Força Aérea antes da Fox, 08. Na venda. Toma altímetro 10014, eco também. Na venda. Vitor Acadé está livrando sobre voo agora e vai com o plano do Pituaçu. Certo. Vitor Acadé está livrando sobre voo com Surunga, prova do Pituaçu 510. Gente, projeto Pituaçu, chame o controle em 119.35, Vitor Hotel Delta, obrigada. Te mandar controle, graças pela colaboração. É Vitor Hotel Delta. Tá livrando com Surunga aqui na paralela, 500 pés, com proa do Pituaçu após São Caetano. Cliente Papa Romeu, Vitor Hotel Delta, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, reporte no regresso. A manter condições visuais, 500 pés, vou passar lá para regresso, Vitor Hotel Delta. O Eco Delta Fox está passando a rotatória até visual agora no 7. Papa Tango Eco Delta Fox, chame a torre em 118.95. Agora com a torre, 18.95, obrigado. Eco Delta Fox, está próxima à rotatória, visou a Rona 7. Eco Delta Fox, prossegue, final da Rona 7, reporte na curta final. Direto no 7, reportar curta final, Eco Delta Fox, obrigado. Alterna 13325. 251, Alterna 3325, boa tarde, 3895. Salvador 3804. SAM 3804, acione identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, QNH 1014. Desce para o 050, ajuste no 014, pode prosseguir direto Itapa. Xenema 12 no 3, boa tarde, Galeão 360 autorizado, decolar o no 0, curva direita, saindo da Euleda e Rumi. Prossegue Upper November 857, até Mouso. Controle 119.35, aciona 5105, só um minuto de cotejamento. Passa, passa. 028 para o Pátio Militar, no corte de frequência. Vamos lá, é autorizado então, Galeão 360, rota conforme, decola 90, curva direita, da Euleda e Rumi, up 98, 57, Moço, controle 119.35 e assinada 5105, Xenia 6213. É porta puxa, né? Só para contar o procedimento seu correto, puxa 6213? Sim. 5 milhas de Salvador, 65 milhas nordeste de Salvador, mantendo nível 080, reporte para descida. Afirmativo, já está no ponto ideal de descida, eu proponho o cancelamento, conseguiu a visão do fio ator da rotatória. Cliente Papatangô, Juliette Bravo Delta, plano cancelado, plano ISR cancelado aos 15112. Mantenha-se em condições visuais, desça para 4.500 pés, QNH 1014. 4500 para o nosso avião. Bravo Delta na proa da rotatória autorizada. Bravo. Voo 790, chame Recife em 12685, alternando 2545. É 1265-2545, voo 790. 12685, alternando 2545, voo 790. 2685-2545. Aguarde, tá? Papa Romeu, Vitor Hotel Delta, informa um tráfego a 500 pés nas proximidades de Duna. Robson 44, Vitor Hotel Delta. Fica atento. Quer ficar atento ao 44, ainda não está visual, Vitor Hotel Delta. Está mantendo 500 pés também. Controle para informação do Vitor Hotel Delta, o Yankee Romeu Tango agora em Praia Grande, para a plataforma, mantendo vertical do litoral. Cliente, grata, Yankee Romeu Tango. Tango. Boa visual já, boa recepção. Valeu. 3216, sua identificação, via chegada a Mari, desça para o nível de voo 060, QNH1-0-1-4. Via Mari, 060-1-0-1-4, 3216. QB, no pátio da meta, QB, já. Gente, funcionamento táxi 2895, o que vai ser? Tango X Tango Índia, chame a torre em 1-8-95. Tango Índia. Tango X Tango Índia, prossegue final da 1-7, aparte na curta final. Tango Índia. Esquerda, sai da PUCA, transição Caju, controle 1-9-35, aciona 5-1-2-6. É, para Marcelo, 3-0-1-1-7, Corago direto. Decolando a 10 com curva esquerda na PUCA, Caju, 0-9-35, controle. 5-1-2-6 é o transponder, o gol 8-4. Reporta, push, gol. Tá chamando. Matheus, você grava, pois vai ser lago. Autoriza a ser próxima rotatória, a intenção é seguir para a 1-7 até o passo 4. Parece no corredor Interlagos, aprovando a rotatória e aposte quando visual no campo. Apenas Matheus, camarada. Velocidade 3804 para a Duna. Do Passo, bom dia. Azul. 44463, autorização igual. 180 ILES autorizado, quanto 63, decola no zero, curva direita, saída coral, controle 1 no 9.35, aciona 0263. Seguiu autorizado conforme para iguais, decola da pista tal, com curva direita, saída coral, controle de saída 1 no 9.65. Aproximado 0263. Eu estou em TAP, então 3804. Espera, vai. Vou para o posto, 2445. Tango Índia no solo aos 18, com filho pátio? Romeu, Juliette, Charlie, Papá, chame a torre, 1 no 8.95. A partida presente, 1 no 8.95, obrigado, Juliette, Charlie, Papá. Quilo Quebec Serra, Serra, Papá, está autorizado? Reporte para ingressão no set. Final da 1-7, agilizando, reporte na curta final, Juliette, Charlie, Papá. Afirmativo, seguirá para o 1-7, agilizando. Gente, mantém, escuta a guarda para ingresso, Quilo Quebec Serra. Coordenou com a infra aerofiscal do pátio, vai estar aguardando o senhor. Muito obrigado, senhor. Romeu, Romeu, Romeu Lima, confirma o pátio que se encontra, pista de cola. Logo, 1864, com 5 por encanto. Autorizado, busca o ataque, por aqui, cara. Toma ataque, 864. Romeu, Romeu Lima, Sierra, Delta, Lima, Oscar, Cairo. 060, plano Yankee, autorizado, decola pista 17, cor direita. Saída coral, controle 1 no 9.35, aciona 0132. 101, prossiga. O meu Lima, tá correto. Só podia confirmar uma vez se a Delta Lima Oeste caiu do Lawrence mesmo. Podia confirmar se Serra Delta Lima Oeste caiu do Lawrence mesmo. 2771, cliente da Juliette. 2771, na sua identificação. 2771. Localizador 04. 3804, complete final do procedimento e chame a torre 118, decimal 95. 1895. Certo. Zero, reporte para descida. Aguardará para descida, azul 2771. Prossegue a Pesulano 0 por Bávia, a Pesulano 6 até Belo Horizonte, Chamoge, a Pesulano 30 em Tite. Controle 1 no 9, decimal 35, acena 5127. Azul 4076, cancelado as restrições de altitude em TAP, desça para 3.000 pés, NH 10014. 3.014, 4076. Afirmo que o Quebec Serra Lima tem no 7. Do GS Sali Papá no solo aos 24, estacionar frequência livre. Da 3804, cheque trem, livre pouso, pista no 0, vento 140 graus com 89. Livre pouso e baixo travado, 3804. Para 1.500 pés, Papa Tango, Juliette, Bravo Delta, QNH 1014. Bravo Delta. Para assistido azul 2771. Azul 2771, desça para o nível 050, QNH 1014. Nível 050, azul 2771. Gente, eu estou com a aeronave alinhando para a cabeceira 17. Aguarda, por gentileza. Visual, com a aeronave para a Onotec. Sim, na sua aproximação. Sim, central. 3, 2, 1, 1. Não, 3, 1, 0, Guarulhos, com a informação. Só um minuto, cobre, claro. O 2, 0, mais 7. Aguarda, por gentileza, aqui do Quebec Serra. Gente, aqui do Quebec Serra, sou ciente. O Guardião 01, eu tenho tráfego da zona curta, sinal, você será o primeiro da decolagem do aeródromo. Mantenha-me, escuta e aguarda, por gentileza. A sua escuta, e aguarda. 4076, desça para 2.000 pés, autorizado LSXV da pista 10, reposto estabilizado. 2.000 pés estabilizado no ETA, azul 4076. Azul 4076, informa um helicóptero mantendo 500 pés nas proximidades de Duna, não irá interferir na sua aproximação. 4076. Zona 7, mantenha-se a 500 pés. 3-3-1-3-3, 2-3-3, qualquer pessoa. Boa noite, minha costa, que se vê íntimo, te espera do 102-895, legal 10-14. 895 no ponto espera, que negar 1014, na 6-4 até lá, 1-8, 9, 1-8, 6-4. No solo, 27, livre à direita, 121, decimal 9. 219. 01 no farol do solo. Gente, guardião 01, no colo no farol de Itapuã, chame o controle em 119-35. Bolsonaro, 7935, obrigado. O Quilo Quebec Serra, informa tráfego da TAM agora já passou o marcador externo, você vai aguardar para o pouso do mesmo, ok? Salvador, TAM 32 no meio. TAM 32 no meio, continue a aproximação. Check 30, contato visual, tem livre pouso, pista no zero. Vento no 50 graus com 8 nós. Informa o helicóptero da Polícia Militar à sua direita, procedendo o litoral sul, não interfere com a sua aproximação. TAM 10, livre pouso, acho que está bom, sentido tráfego. 32 no meio. Controle Salvador, muito boa tarde, passaria do 2230. Passaria do 2230, aciona identificação, mantém o perfil da BONF, reporte para a descida. Passaria do 2230, recebeu instruções para manter o perfil da AMAN, já está no ponto ideal de descida. Solicito assim que possível autorizar o voo direto do NAC. Passaria do 2230, desça para o nível de voo 060, QNH 10113. Mantenha o perfil da chegada, passaria do 2230. 2230, no perfil da chegada para 6000 com 10113. Estabilizou azul 4076. Azul 4076, complete a final do procedimento. Chame a torre em 118, decimal 95. 1895, azul 4076. Contagem. Guardião 01, mantenha 500 pés na linha do litoral, reporte farol da barra. 500 pés na linha do litoral, reporte farol da barra, 01. Bravo Delta com campo ali. Capatango Juliette Bravo Delta, desça para o 1500 pés e chame a torre em 118, decimal 95. 1895. Estava dando autorização de fogo. 3196-30, liberou no 219. Liberou 219, boa. Parqueamento do aeroporto da TAM, autorizado, corrigindo. Nosso parqueamento do aeroporto da TAM no portão 04, autorizado, chama ataque. Ok. Está autorizado o futebol de acionamento, vai chamar a tática azul 4463. Falou, Salvador, boa, TAM 3296, livrou. Saia 216, ingressa na Alfa e mantém a Juliette. Alfa, mantém a Juliette. O azul 4463 tem condição de acionamento na posição e posterior pushback? Nós vamos constatar aqui a nossa satisfação. Sim. 2000 pés, livre LSX8 da pista 10, reposta estabilizada. 2000 pés, livre LSX8, da presente autoriza para o Duna. Mantém o perfil da chegada azul 2771. Mantendo o perfil da chegada azul 2771. Aguardando instruções para base. Ah, sim, aqui. Vai engraçar na 2010, direto para cá. Ajuste 1-0 no 3, azul 2771. 2771. Controle Salvador, muito boa tarde, o Papa Sango aqui, você vai criar. Papa Sango, Kilo Quebec Serra, mantenha o número 10 no corredor Axé, reporte fora da barra. O Kilo Quebec Serra, solicita na presente uma atenção a 2500, direto comprou aqui para Morro de São Paulo, seria possível. Guarde. Tem autorização, 2067 da Gol? 2067 Guarulhos, autorizado. Tá pronto, cópia? Eu tô. Autorizado, 360 Guarulhos. Autorizou 1-0, decola da pista 1-0, primeira curva direita. Saída da El, Leda Motiva, controle 1-1935, transponder 5-1-4-2. 360 Guarulhos, Upperzulu 190, decola do 190, curva direita após 2.1. Tá, é o Linda Mônica, 1935 é o controle, 5142 é o transponder, voo 2067 no gate 10, já tá pronto pro pulo. Confirma transponder. Na proximidade do farol da barra, mantendo 500 pés, um Robson 4470. Centro do tráfego, informa na... 0. Fala, meu Vitor Hotel Delta, fica atento a um tráfego, eu vou mantendo 500 pés na linha do litoral, se aproximando do farol da barra. Você cumpriu o controle? Sim. Fala, 72, 1, 1, pronto para o posto de estacionamento. É, a senhora consegue coordenar um operador de fio? Não confiei, a produção foi muito baixa, confirma? Poxa, né? 6213, estamos no 1-1, estamos prontos para o posto de estacionamento. Está faltando só um operador de fio, estamos há 5 minutos aqui tentando achar um e não consegue. A senhora, por gentileza, poderia tentar nos ajudar? Vou solicitar. Obrigado. Autorizado a ascensão quilo Quebec Serra na proa de 253. 253, mantenha a magnética, ascensão a 2.500. Muito obrigado pela colaboração, quilo Quebec Serra. Pleno 2230. Confirme, passarei 2230. Possibilidade de voar no sol, se der presente? Autorizado o toque, o passarinho 2230. Toque, dá presente, H10-2230. Juliette Bravo Delta, o vento no 50 graus, 09 nós, cheque o trem, pouso autorizado, piscina 0. O trem está embaixo, checado, autorizado pouso, 90, Juliette Bravo Delta. Tem condições visuais, reporte no regresso, tem livre a frequência. Para meia, prossiga. Gol 1864, decola muito boa. Gol 1864, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 350 via PUCA. 350 PUCA, gol 1864. Estabilizado o localizador azul 2771. Azul 2771, no complete final do procedimento, chame a torre 118.95. 118.95, azul 2771. Decolagem autorizada, pista no 7, vento no 60 graus, 09 mais. Torre, o azul 2771, estabilizado no localizador. Gol 964, torre. 2771, continua a aproximação, agora autorização de fogo. Azul 2771. Papatango, Juliette, Bravo Delta, solo ao 35, libera a próxima direita via Delta, no 219. Hoje, né? 6213 no 111, pronto para o pushback estacionamento. Número 2, setor, 6213. Voo 2067, ele está no foque? Na 7. Papatango Whisky, Anken Reform, decolou os 3 meses, chama o controle 1935. Camarada 1935, uma boa tarde, ó. 5, negar no 0 no 3, azul 4463. Prossiga 6203. Está autorizado o nosso pushback estacionamento no 1-1? Negativo. Tráfico do 1-0 já iniciou o pushback conflito. Seu número 2. Tá bom, aguardando autorização, 6213. Da 32 no 6, Juliette, portão 03. Portão 03, no 6. Azul 4076, Juliette, portão 09. Via Juliette, portão 09, 4076. Diga. Direto parte 3, estilo parte 3. Para 2230, desça para 2.000 pés, Autorizado INS, X-ray da pista 1-0, reposta estabilizada. Ok, 3-2000, reposta estabilizada, podemos voar Dunham, ainda presente? Autorizado Dunham, passarei 2230. Dunham, 2230. Patrão, ligou no 864? Eu sigo no 864. É possível a gente voar a Caju, querida? Quais coordenação do 864? Não, frequência do controle 199, decimal 35. Você faz autorizado para a Sierra 92 em Índia, decola da 17, curva direita, ingresso no Axé, controle 119, 35, guarda 06. Coordena qualquer uma das duas, ajuda bem a gente. Aguarde coordenação, o gol 1864. Obrigado. Para o Itapuã, o vento 1950 graus com 0629. Serviço autorizado de decolagem, ainda presente, controle para o Itapuã, guardião 06. Após a trava da Azul, vai para o ponto de espera, lança uma torre de 2950. Vou chamar minha 23, portão 11, eu sinto o banho da Gol Livraia da Guarda, puxa pega autorizado, chama a taxa. Perfeitamente, assim que o banho de livrada, gol, está autorizado para o pushback, acionamento, chama ataque, puxa NR, 2-3. Gente, mantenha o meu lema número 2 para iniciar a decolagem. Fora do solo, guardião 06. Gente, no farol, chama o controle 199, decimal 35. 199, 35, até a volta. 3771 no solo 39, direito no 219. Alfa, que uau, 3. Não entendi, poderia repetir o azul 2771? 771, Alfa Quilo, Pátio 3. Alfa Quilo, Pátio 3, foi entendido. Azul 2771. Presente, presente, Marcelo, obrigado, boa noite. Mas... Controle 1, boa tarde, o Guardião 06. Guardião 06, mantenha 1.000 pés no corredor Axé, reporte farol da barra. Passará no farol da barra, 1.000 pés, o 06. Controle de Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Romeu Maitiário, com informação quilo. Papa Romeu, Romeu Mike Charlie, sua identificação, via chegada mar e desça para o nível de voo 050, QNH 1013. Via chegada mar até o 050, Romeu Mike Charlie, possibilidade de voar direto Duna? Papa Romeu, Romeu Mike Charlie, voe na projetada. Itap, Romeu Mike Charlie. Paciente, aguarda autorização para iniciar. Com calma. Passarei 2230, complete a final do procedimento e chame a torre 118, decimal 95. 118,95 a torre Salvador, chamará até a saída. Lua 3, decolou na coral. Azul 4463, contato radar na decolagem, suba via coral para o nível de voo 180. Sobe via coral para o nível de voo 180, azul 4463. Voo 1864, chame Recife em 12685, alterna 12545. 2685, 2545, até mais. É, controle de saúde, por favor, gente, nós autorizaria o azul 4463 voar direto coral. Yeah. Sinal, muito obrigado. Controle, o Vitor Cadata liberou fonte nova, está com problema de imagem para manter o setor norte da 1050. Ciente, Papa Romeu, Vitor, Hotel Delta, mantenha-se 500 pés, não interferindo na aproximação. Interferência da 1050. Está na escuta? Escuta. 2345. Tango, Whisky Yankee Uniforme, chame Recife em 1251, alterna 1-3325. 1251-3325, Whisky Yankee Uniforme. Gente, me mantenha 2500 pés na escuta do controle e o Kilo Quebec Serra. Controle Salvador, boa tarde, 6356, alojamento, informação fila de Juno, que é zero. Oceaner 6356, aciona identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 060, QNH 10013. 060 com 1013, Oceaner 6356. Romeu Lima, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 060. 060, Romeu Lima. Controle Salvador, está 3290, transfere 20 daquilo. Guarda. Controle, vazão 01, travessia, baixou do tanque. Ciente, Guardião 01, confirme retornando para Salvador. Linha de manter-se, senador. Sim. Sim. Lima, Mike, Quebec, Lula de Brasil. Guardião 06, informa o tráfego se aproximando do farol da Barra, mantendo 500 pés, sentido oposto. Fique atento. Eu uso ao contrário agora na vertical do farol da Barra, o Guardião 06. Controle aqui o meu tango, seguindo agora para Pirajá. Controle Salvador, o tram 3290, transverso. Aguarde. Guardião 06, autorizado a proa do destino, confirme o estimado para pouso, quando possível. 1751, pode ser. Principal. Alfa, Juliette, remoto 1414, principal 2230. Tamari, desça para o nível de voo 070, QNH 1013. Controle Romeu Lima. Prossiga Romeu Lima. Apresente, gostaria de prosseguir com o plano visual. O rumo é 245, atender até 2.500 pés. Boa, 2.0, Salvador, muito boa tarde, Azul 9643, ciente daquilo. Azul 9643, aciona identificação, desça via chegada Amã para o nível de voo 080, QNH 1093. Chegada Amã para o Azul 9643, poderia confirmar a descida? 080, Azul 9643. Controle, o Vitor Hotel Delta, Cajazeiras, transfere torre para a imagem. Vitor Hotel Delta, chama a torre na frequência 118.9. Chamará a torre, grato, bom dia. Hotel Papá Romeu, Vitor Hotel Delta. Siga Vitor Hotel Delta, intenções. Está em Cajazeiras para retorno em Rimac, já na final. Retorno visual, reposta no controlado. O vento no aeródromo 170 graus com 10 nós. Sério, com 10, reporta no controlado, Vitor Hotel Delta. Rima plano modificado ao Zuma 548, mantenha-se em condições visuais. Autorizada para outro destino, no, mantendo 2.500 pés. Atingindo 050, Romeu Mike Charlie. Romeu Mike Charlie, desça para 2.000 pés, livre LSF8, apistamal 0, rapaz estabilizada. 2.013, livre UX-Ray, reportarei estabilizado, Romeu Mike Charlie. Controle 2067 da Golda, coluna da EO. O 2067, contato radar na decolagem, suba via da EL para nível de voo 360. Para o 360 via da EL, voo 2067. R6356, desça para 4.000 pés, NH1013. 4.000 pés, o canal é 356. O 01 no controle, livrou Pituaçu. Gente, guardião 01, não chame a torre em 118.95. 118.95, grato, boa tarde. Salvador, azul, 9643, descida. Autorizada a descida para o nível 080, que é legal no 093. 080, com 23. Prossiga, guardião 01. 01 em patamares. Intenções? Tensiona, se autorizado, parte do GRAE. Ok, dá presente com a proa do GRAE, reposta na curta final para o parte. Está presente direto para a parte do GRAE, reportará na curta final, Guardião 01. Livre para o Xanel, foi. Afirmo. 160 graus com 619. 63, 6213. 50, frequência livre. Chegada 9643. Azul 4463, controle. Autorização para Brasília. 867, Brasília autorizado. 360, 3117. Decola da pista 190, primeira curva à direita. Saída Arbor. Eleva. 11935, aciona 5161. Está no controlado, 170 graus com 10 nós. Já no visual, repassará no solo controlado, Guardião 01. Solo 17, solo da 10, primeira curva de direita, agora é nessa, 189, o controle, 5161 no transporte, eu vou 1866. Procedimento correto, chama push. Pois, 40. Papa Romeo, Romeo Mike Charlie, complete final do procedimento, chame a torre 118, decimal 95. 895, obrigado. Chame 62113, mantenha o PC da saída. Chame 6354, exista para 2000 pés, livre LSXV da pista no zero, reporte estabilizada. Ok, reportado estabilizado, 6356, da chanel descendo para 2000. Salvador, bom dia, boa tarde, Papa Romeo, Romeo Mike Charlie, estabilizado em ILS. Boa tarde, Papa Romeo, Romeo Mike Charlie, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, informa a baixada travada. Já está baixada travada, Romeo Mike Charlie. Estimado para pouso. Salvador, bom dia, tá 3283, tem essa informação que ela está na posição 4, autorização Brasília. 3283, pode cópia? Consiga. Autorizado Brasília, 310, autorizado 17, decola da pista 10, primeira curva direita, arbor, elefa, 11935, acena 5152. 360, aviso Luna 7, decola da 10, curva à direita. Saída agora, eleva, controle 1935, controle, transponder 5152. Correto, na busca. Pode continuar a descida, ou 3290? 3290, desce para 3000, terminal 1093. 3103, 3290. Nove meia quatro três, desce para o nível 050. 050, 067, chame Recife em 1251, na alternando 3325. 251, 3325, 2025. Siga, Romeu Lima. Confirme o chamado para pouso, Romeu Lima. Cliente, livre a frequência, o Romeu Lima. Estabilizou no LOC, Oceaner 6356. Oceaner 6356, completo final do procedimento, chame a torre 118, decimal 95. 118? 1895, Oceaner 6356. 1895. Salvador, boa tarde, chamei 63, 56 estabilizado no ILS. 356, ajuste na 013, a porta externa 3 checado. Catarão no externo, vem, pouso. Chamei o Mike Charlie, solo 56, direita na eco, 219, confirme o pátio. 19, vai para Aerostácio. Positivo, Aerostá. Paulo, boa tarde, Papai Romeo, meu Mike Charlie. Romeo, Mike Charlie, para o Pátio 5. Conhece o caminho até o Pátio 5? Conheço, senhor. Sim, Alfa, Juliette, Pátio Principal, Lima, Mike, Quebec. Alfa, Juliette, Pátio Principal, Lima, Mike, Quebec, até se escuta? Na minha escuta, a Quebec chama 295. Ok. Salvador, 867 da Gol, está no gate número 7 para pushback e acionamento. 967, correndo que eu pedi solo, assim que o citation passar na retaguarda, autorizado, chama táxi. Ok.